Pois é, meu velho. A gente tem que curtir, sabe? Deus te abençoe, meu filho. Meu velho, e aquele som da antiga que fundia a cuca da turma da pesada? Como é que era? Deixa o velho em paz com as suas histórias de um tempo bom. Quanto bem lhe faz murmurar memórias no mesmo tom. A sua cantiga revive a vida que já se esvai. Uma velha amiga, outra velha intriga e um dia mais. Nascendo as rugas, morrendo as fugas e as ilusões, tateando as pregas, se deixa entregue as recordações. Em seu dorso farto, carrega o fardo de caracol. Mas espera atento que o céu cinzento lhe traga o sol. Sabe o mundo, o saber profundo de quem se vai. O que não faria, pudesse um dia voltar atrás. Range o velho barco, lamento amargo do que não fez. Futuro espelha esse mesmo velho que são vocês. Range o velho barco, lamento amargo do que não fez. E o futuro espelha esse mesmo velho que são vocês.